bancada, temos à minha esquerda Victor Chaim. Boa noite, Victor. Qual é o seu destaque? Boa noite, Gabriel. Boa noite, ouvinte. Meu destaque fica para a derrota, infelizmente, da Chapecoense lá no Monumental de Nunes pelo River Plate. E corre o risco de ser eliminada da Flamengo. Mas aí a volta. Estamos e é um gol fora de casa, né? Sim, sim. Na minha frente está ele, Frederico. Boa noite, Frederico Butila. Qual é o seu destaque? Boa noite, Gabriel. Boa noite, ouvinte. Meu destaque fica por conta da belíssima atuação do Santos e da fraquíssima atuação do São Paulo ontem no Morumbi. É, foi um jogo bem fácil para o Santos, está quase na final já. Aqui à minha frente, mais à direita, está Giovanni Antonelli. Boa noite, Giovanni. Qual é o seu destaque? Boa noite também, boa noite, querido ouvinte. Meu destaque vai para o confronto entre Fluminense e Palmeiras, com muitas polêmicas, muitas declarações aí. E vamos ver o que a gente vai... O que a gente vai falar aqui? A gente vai debater. Um branco aqui. É um branco, mas acontece, sim, acontece. E a minha direita mesmo, aqui do meu lado, está a Luciana Lourenço. Boa noite, Luciano. O que você traz pra gente? Boa noite, Tepelini. Boa noite, ouvinte. Eu trago aqui como destaque a convocação do Dunga e a volta do Neymar, né? Então, sem mais delongas, Flavião, solta o hino do São Paulo. Já que o São Paulo jogou contra o Santos ontem, o Flavião solta o hino do Santos. Aê, valeu meu DJ. Tá bom, hein? Então, São Paulo ontem jogou no Morumbi contra o Santos pela Copa do Brasil. Jogou na dor, né? Que tava de longe ali. Piadas de Victor Chaim. 3-1 para o Santos. E lembrando que no começo de jogo, nem com um minuto, ainda com 40 segundos, a luz apagou no Morumbi. Depois de um tempo acendeu, só que o São Paulo continuou apagado. Perdeu de 3-1, né, Victor? Boa, tá piada boa. Foi boa, né? Também. Foi um bom gancho. É, o São Paulo acabou sendo derrotado em casa na Copa do Brasil por 3-1. Um placar bem desagradável para o torcedor que foi ao Morumbi num... Ontem era um dia bem incômodo, né, para São Paulo. Esse São Paulo parado, chovendo pra caramba. Vai complicar a situação lá na Vila. 3-1 lá na Vila. Vai pros pênaltis. Será que consegue, Fred? Ah, dificilmente consegue. É um resultado muito complicado. 3 gols fora de casa, né, pro Santos. Então, eu acho que, para mim, o Santos já tem um pé e meio. Acho que é, já dá para afirmar que tem os 9 dedos, né? É, 9 dedos já colocado nessa vaga na final aí. Mas São Paulo vai ter que ralar muito se quiser alguma coisa. E não, já se dedica ao brasileiro, já pode jogar com todos os reservas contra o Santos lá na Vila. É, o São Paulo mais uma vez decepcionou seu torcedor em casa. O Santos jogou muito bem. O São Paulo continua apagado, né, como você falou. E uma desastre da atuação da zaga, o ataque não funcionou. E o Luciano pode completar aqui pra gente. É, se a gente pegar o primeiro gol do Santos... A gente pega o Matheus Seis e o Thiago Mendes. Thiago Mendes? Yes. É, meu, eles estavam dormindo na hora que lançaram a bola na área. E os outros gols a gente percebe também que não tinha consistência tática nenhuma no time do São Paulo. O Doriva parecia estar um pouco meio perdido, principalmente no segundo tempo. E outro destaque negativo é o Allan Kardec, né, que ele voltou agora e errou muitos gols na frente do gol. E o Ganso que errou um gol na cara também, né? É, não sei pra vocês, mas os 2 gols do Santos, o primeiro e no terceiro, foi falha da zaga, na minha opinião. E o segundo foi mais ou menos ali uma sobra que tinha da zaga. Uma sobra que dava pra tirar ali, né? O Ricardo Oliveira é daquele. Sobrou pra ele, ele vai fazer. Então... Mas pra você, Fred, se não houvesse essas falhas, o São Paulo poderia ganhar ou o Santos foi superior sempre? Olha, o Santos foi superior 99% do jogo. O São Paulo teve uma ou boa outra chance. Eu posso falar o seguinte, esse foi o melhor jogo de São Paulo sob o comando do Doriva. Por incrível que pareça, apesar do resultado, apesar da derrota de 3-1, o São Paulo criou muitas boas chances, só que acabou pecando na finalização. Isso foi o que acabou com o São Paulo nesse jogo. É, mas vale lembrar também que no primeiro tempo, bem no começo, o São Paulo estava jogando bem. Estava com 65% de posse de bola quando saiu o gol do Santos. São Paulo estava jogando bem, daí o Santos fez o gol e o time apagou. Acho que foi essa pausa do time do Santos, né? Essa pausa que teve no jogo, essas confusões que teve por causa da luz. É, tanto que os jogadores do São Paulo, quando acabou a luz, eles ficaram muito nervosos, né? Porque eles estavam na pilha do jogo, daí isso esfria. Para o Santos é bom, eles estão jogando lá fora mesmo, que vem a lucro, né? Sem dúvida. É, e depois, acho que até o gol do Santos, São Paulo tava pressionando, só que o Santos achou o gol, né, gente? Eu, na minha opinião, o Santos achou o gol, porque só tava dando São Paulo, o Santos tava preso lá atrás, e depois... Uma belíssima enfiada de bola pro Gabriel. Sim, e a zaga do São Paulo parada lá, deu condições. Depois o Pato empatou com um bonito gol, né? Com Velhos aqui, sem deixar a bola cair, fez o gol. Mas depois, a volta pro segundo tempo, acho que o São Paulo voltou muito desligado. E aí tomou dois gols com falha de defesa, né? É, o apagão foi no primeiro tempo, mas o São Paulo apagou de vez no segundo, né? Outra trocadilha, já são três nesse assunto. Voltando. E pra você, Giovanni, o jogo da volta já era, nem precisava mais ter, o Santos já tá na final. É, futebol a gente não pode falar isso, porque sim, pode ter uma surpresa aí, mas eu acho que o Santos é extremamente favorito para essa vaga na final. Ainda mais do jeito que tá jogando com o Dorival. Depois que ele assumiu, o time assumiu outra cara. É, tá aproveitando muito as bolas. Quando tem a bola, ele não fica bobeando, não fica tocando para trás. Eles sempre estão procurando um ataque. E com certeza o Santos vai passar, na minha opinião. Acho que vai ser um jogo tranquilo na Vila e dificilmente o São Paulo vai vencer por 3-0. É, 3-0 eu acho que é mais fácil o São Paulo tomar do que o Santos, né? Porque, convenhamos, aquela zaga do São Paulo não dá mesmo. E os gols perdidos pelo São Paulo? Vocês acham que o Kardec fez a maioria, né? Dois ele perdeu. Ele voltou agora, ele tocou a bola. Então, vocês acham que é pela volta dele? Vocês acham que se ele tivesse no ritmo, ele ia fazer aqueles gols? Mas, sem dúvida, o Kardec no ritmo de jogo, acho que ele tem mais capacidade do saber totalmente. Parece que o São Paulo jogou até melhor, né, com a entrada do Kardec. O que vocês acham? Não dá alguma. O Luiz Fabiano mostrou novamente que não tem mais futebol para jogar no São Paulo. E o Kardec parece ter mais físico do Luiz Fabiano, mesmo sendo parado por 6-7 meses. Exatamente. O Luiz Fabiano tem esse estilo meio paradão ali, jogador de área, mas ainda assim, né, eu acho que o Kardec se mostrou muito mais ativo do que ele. Pelo futebol proposto pelo técnico do Oriva, ter um centroavante assim pesado, acho que não é. Acho que tem então um centroavante como o Allan Kardec, que é alto e pode funcionar de falso 9. É, também acho que é um conjunto de fatores, né? A gente pega, o Allan Kardec acabou de voltar de uma lesão, ficou o quê? 5 meses, 6 meses fora? 6 meses. 6 meses fora. Além disso, uma semifinal de Copa do Brasil, o time tá perdendo, então acho que é um conjunto de fatores, mas... Na minha opinião, também, o que faltou... Beleza, o Kardec entrou, mudou a forma de jogo. Só que se a gente pegar o meio de campo de São Paulo, ele não produziu o que deveria produzir. Principalmente o Ganso. O Ganso, pra mim, foi um dos piores jogos ultimamente, assim, que o Ganso fez. Eu acho que ainda pior do que o Ganso foi essa volta do Michel Bastos. Pra mim, não contribuiu em nada de São Paulo. Até que em nada, é que entrou no lugar dele, né? É, exatamente. Não só por isso, né, mas... O Michel Bastos não teve nenhuma participação nesse jogo. E sem contar, como o Luciano falou agora, o Kardec não foi porque perdeu o gol, né? Porque aquele gol que o Ganso perdeu no final do primeiro tempo podia ser outro jogo, São Paulo vira, né? Porque era o gol da virada, era 2-1 pro São Paulo e podia complicar mais um pouco pro Santos. Mas parece, não sei, isso não tô falando que foi, mas parece que foi por querer, sabe? Porque falta de vontade. Um jogador profissional não chuta a bola daquele jeito, da distância que ele tava, sabe? Tava sem marcação. Eu já vi o jogador errar muita coisa feia assim, né? É, também, mas o... Tudo bem que teve o toque ali do Thiago Maia, mas isso não é desculpa pra perder um gol daqueles. E acho que falando do Santos agora, que sem dúvida foi superior no jogo, conseguiu impor seu ataque poderoso na zaga frágil do São Paulo com a maioria das zagas. Então acho que vale a pena ser Ricardo Oliveira, Lucas Lima, Gabriel. Acho que esses três jogadores foram essenciais no Santos, estão sendo essenciais no Santos para essas duas campanhas, né? São tão essenciais que estão na seleção hoje, né? A mesma coisa é clara, né? Se o São Paulo jogar do jeito que jogou no Morumbi, vai perder. Isso aí é sem dúvida. Mas assim... Você acha alguma coisa para... E o próprio Ricardo Oliveira, depois do jogo, na entrevista, ele falou que não é da filosofia do Santos jogar para a defesa. Ou seja, eles vão atacar de qualquer jeito e eles não vão com o time reserva. O São Paulo vai ter que buscar outra coisa. O Dorival vai ter que pensar em outro jeito de furar essa barreira do meio do campo e defensiva do Santos. O legal foi o discurso dos jogadores do Santos quando saíram lá. Eles não ficaram de salto alto, não falaram nada. Falaram que tem que entrar na Vila como se estivesse 0-0, buscando resultado sempre, como que é a equipe do Santos. E ninguém provocou, ninguém falou nada sobre São Paulo. Isso é meio profissional, né? Mas acho que é a cabeça deles, da cabeça deles. É 3-1, um placar muito vantajoso. Eles vão falar de casa ainda. para vocês na Vila Belmiro, São Paulo, tem que jogar de que jeito? Para tentar Para começar, né? Acho que o São Paulo tem que corrigir a defesa, como a maioria dos times brasileiros, na minha opinião, não tem defesa boa. É difícil ver um time brasileiro que tem consistência na zaga, ou tem ritmo na zaga, ou sei lá. Entrosamento entre os zagueiros, o meio ambiente, né, provavelmente se, único. Se conseguir dar ânimo para os atacantes, para o Pato, para o Kardec, e colocar ânimo no ganso e ajeitar um pouco a zaga, pode conseguir um resultado de vitória. Agora, conseguir reverter esse resultado é complicado. Para mim, o São Paulo tem que apostar no contra-ataque. Né? O ganso tem acordado desesperado, não ser displicente como ele está sendo nas últimas partidas, e acertou um contra-ataque, fez um gol. Aí começa outro jogo. E principalmente o Michel Bastos tem que voltar a jogar, né? Não só o Ganso, mas o Michel Bastos tem que aparecer de novo, né? Foi uma das grandes decepções, né? Nesse último jogo. Mas voltou agora de lesão também. Mas igual o Kardec. Mas é aquela coisa, né? Coloca toda a expectativa no torcedor com a volta dele e aí decepciona mais uma vez. Fica chato. Porque o São Paulo não tem substituto decente, né? Pro Michel Bastos. E sem ele também, nos primeiros jogos, o São Paulo também não estava jogando nada. Então, acho que a volta dele foi pelo menos uma esperança, né? Ruim com ele, pior sem ele. Exatamente. E o Doriva agora tá balançando no cargo. Vocês acham que vai cair? Merece outro técnico? Cai no final do ano. Essa é a minha opinião. O Doriva? Essa é a minha opinião. Eu acho que mais umas duas derrotas assim que o São Paulo sofra, que foi ser muito feia no Morumbi, acho que ele cai. Lembrando que ó, são três jogos do Doriva, duas derrotas e um empate. Todo mundo sabe que o São Paulo tá passando. São Paulo está passando por uma crise política. Mas, assim, eu acho que eles não vão ser loucos de tirar outro técnico agora e colocar outro depois. Final de campeonato. Talvez o erro fosse já contratar o Doriva, porque foi o Carlos Miguel, né, que trouxe ele. Sim. Parece uma aposta, como se fosse dar bem, como se deu contra a Ponte Preta. E parece que os conselheiros do São Paulo também, eles estavam contra, né, a vinda do Doriva. Quem bateu o martelo mesmo para o Doriva chegar foi o Aidar. E parece que os conselheiros não estavam a favor disso, não. É uma situação bem semelhante quando o Dorival Júnior chegou no Palmeiras ano passado. Né? Está desesperado lá pelo primeiro técnico que viu. O Palmeiras está indo bem. E depois, uma sequência de resultados ruins, vai cair de novo. Vai sair outro, vai entrar outro. Vai para a Ponte Preta. E eu acho interessante pensar também, não só no agora, mas a gente pensar na perspectiva que São Paulo tem para o ano que vem, né? Além desse caso do Maidana aí, que o São Paulo pode ficar um ano sem contratar, a gente tem o Ganso que pode ir embora, o Pato que provavelmente vai sair do São Paulo. É o Rogério Ceni se aposentando. O Rogério Ceni se aposentando. Luiz Fabiano. Cuidado, aí a gente pensa assim, o São Paulo não tem patrocínio master, o São Paulo tem uma gestão política pífia. Então como que vai ser isso aí? Eu acho muito difícil a gente pensar numa perspectiva boa pro São Paulo. Olha, se 2013 já foi ruim para São Paulo, imagina como vai ser. Exatamente. E a gente também vê, assim, muitos São Paulinos falando, a gente em crise e a gente está disputando vaga na Libertadores, está disputando semifinal. Isso aí eu acho que vai respingar no ano que vem. Vai ser é igual o Palmeiras contra o Safa com o Turce. Começou ganhando, depois foi rebaixado em 2002. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa. É esse pensamento que eu tenho sobre São Paulo. Não sei, né? Se continuar desse jeito, se a punição do Iago for essa mesma do São Paulo, contratar ninguém, vai complicar bastante, porque o time claramente precisa de reforços, né? Uma janela já prejudica, imagina duas. Exatamente. Ainda mais para um time que tem um campeonato tão difícil, né? Paulista, depois Brasileiro, Copa do Brasil. São extensos, você exige muito do físico do jogador e se não puder contratar, eu acho que o São Paulo vai ter alguns problemas no time. Já perdeu vários jogadores nessa janela. Imagina, vem essa outra, vai perder mais, provavelmente, o Pato. A declaração que o Pato deu ontem foi muito... Já indicou que vai O Pato foi perguntado se ele se encontrou mesmo com o Andrés, ele se encontrou porque teve foto, né? Sim. Mas ele não estava falando sobre isso. Aí ele disse, se o São Paulo não me quiser aqui, eu quero ficar porque eu estou sendo feliz aqui. Mas eu quero ser feliz e se o São Paulo não me apresentar nada, eu vou procurar minha felicidade em outro lugar. Ou seja, se o São Paulo não der alguma coisa para ele, não apresentar uma boa proposta, ele vai, a gente sabe que o Pato não é, né, tipo, sem edificar. E sem provocar ninguém, assim, sem criticá-lo, mas o Pato não é aquele jogador que nossa, esse clube é pra mim, é minha pele, não sei o que, ele vai trocar. A maioria dos jogadores profissionais é assim e faz parte disso. Então, se o São Paulo não der uma boa proposta pra ele, ele sai com certeza. É, o Alexandre Pato é um daqueles que, quando chegou no Corinthians, quando chegou no São Paulo, já falou que tinha a intenção de retornar pro Milan, né? Ah, quando chegou no Corinthians foi uma estrela, como se fosse um craque que ia render, mas acabou gastando dinheiro. Né, 40 milhões, né? Não, na hora que as pessoas esperavam alguma coisa. E eu acho que todo mundo esperava, né? É, então, aí se surpreendeu que não deu certo. E uma troca que veio do nada assim com o Jadson deu certo pro Corinthians e pro São Paulo em partes. O Corinthians vai ganhar uma grana ainda, hein? Vai. Se acontecer a negociação, vai, né? É, tem que ver se eles vão conseguir recuperar o investimento. Ou o Pato volta pro Corinthians e se encaixa nesse time que já tá agradando todo mundo, né? Mas já falamos desse assunto, falamos bem mais do São Paulo, porque o Santos já não tem muita coisa para falar, um time que tá muito bom, já praticamente está na final. Então vamos falar do outro confronto da semifinal da Copa do Brasil, entre Palmeiras e Fluminense. Então, Flavião, solta o hino do Palmeiras. É, o Palmeiras que ontem jogou contra o Fluminense no Maracanã e perdeu por 2-1, mas essa derrota não foi uma calamidade, esse horror que alguns pensam, os poucos pensam, porque o Palmeiras fez um gol fora e agora é só ganhar aqui no Allianz Parque, né, Vitor? Com certeza, acho que esse gol fora vai ajudar muito aqui no Allianz Parque. Mas foi decepcionante a partida que o Palmeiras fez contra o Fluminense, levando em conta os dois jogos que fez esse ano. Um que a gente não jogou bem, foi 2-1, e outro que o Palmeiras jogou mal no primeiro tempo e no segundo tempo conseguiu 3 gols ali. O Lucas Borges fez 4-1. E foi surpreendente a atuação do Fluminense, que foi muito boa com o Scarpa, com o Gum. É, o Fred foi uma boa atuação, até que eu achava que o Vitor Ramos ia ser expulso se o Fred não tivesse machucado. Mas acho que complicou muito a situação por ver o Palmeiras jogar tão mal assim. E como vai pegar o Sport agora, acho que vai piorar ainda mais se for derrotado no Pacaembu. É, o jogo do Palmeiras tá já um bom tempo, né? Já faz mais de 3 jogos, se eu não me engano. Foi Chapecoense, Ponte Preta e ganhou do Havaí. Ganhou do Havaí foi um alívio entre esses jogos, mas 3 derrotas, assim, jogando muito mal. Muito mal. O Palmeiras não tem consistência defensiva, tem um meio de campo horrível com Amaral e Giroto e não consegue fazer gol. É uma coisa impressionante. O Palmeiras não consegue mais fazer gol, não consegue mais dar mais jogar. O Palmeiras não consegue fazer gol, acho que ele toma muito gol. Daí também, né? Ele toma muito e não faz. Acho que o problema está mais na defesa do que no ataque. É, o Palmeiras tem uma inconsistência defensiva muito grande e sem os dois principais volantes se prejudicou muito na partida. E uma coisa que eu ia falar é, no primeiro tempo, o Marcelo Oliveira sempre entra com os dois volantes, no segundo tempo ele faz a troca, não dá pra entender isso, aí fica meio confuso, acho que até na cabeça dos jogadores que o Zé Roberto tem que sair da lateral e ir pro meio, isso aí parece que não estava se encontrando ali no primeiro tempo, e no segundo tempo o Palmeiras conseguiu encaixar, fez uma jogada ou outra, tocou mais, e acabou achando aquele pênalti ali. É, Luciano, alguns palmeirenses que eu conversei dizem que o Marcelo Oliveira está meio perdido nesse comando técnico do Palmeiras. Você acha que essa reclamação tem razão, tem cabimento? Sim, é difícil a gente falar, né? Mas eu acho que assim, o Marcelo Oliveira ele começou a se perder a partir do momento que o Gabriel se machucou. E isso foi piorando com outras lesões. Alguns jogadores que se esperavam mais e não jogou, como o Cleiton Xavier, Alexandre. Arouca também não jogava. Ele já ficou um mês fora, machucou, voltou, um mês fora de novo. E assim, o papel do técnico é fazer um time jogar com o que tem. E a dupla de volante do Palmeiras, a gente pega o Amaral e o Giroto, é problemática. É, com a saída do Giroto no jogo ontem, eu achei que o Zé Roberto foi mais pro meio, né? Foi mais. E foi corrigido na lateral. Eu achei que daí deu um pouco mais de volume de jogo, mas assim, eu acho que o resultado não foi tão calamitoso porque o primeiro tempo do Palmeiras foi horrível. O Palmeiras não jogou no primeiro tempo, só cruzou e era chutão. Não fazia mais nada. Você pega o início do jogo, teve muitas faltas, jogo bastante truncado, acho que os dois times são nervosos. E muitos cartões amarelos também, né? Eu acho que se quiser completar, não, o juiz acertou no começo, né, aquele cartão amarelo, concluindo... deu uma acalmada, mas depois ele se deixou levar, não deu mais cartão amarelo, se confundiu, contradiziu algumas faltas. acho que isso prejudicou o andamento do jogo também. É, foi assim, foi até estranho o número de faltas que teve nesse jogo, né? Se a gente pegar a média do Voaden, se não me engano, no Campeonato Brasileiro, é mais ou menos 30. E no, na Copa do Brasil, se não me, nesse jogo da Copa do Brasil, se não me engano, foram mais de 50 faltas. O jogo não corria. Qualquer toque que tinha de jogador, o árbitro marcava falta. Não entendi o critério dele. Então, a gente estava conversando isso aqui fora do ar, com o Flávio também falando com a gente. Ele falou um ponto que é verdade, na minha opinião. Acho que, não sei se vocês vão perguntar agora. O Voaden, quando começou a apitar, ele deixava o jogo correr. Era mais aquele jogo de Libertadores, sabe, mais truncado, que deixava os contatos. Aí, à medida que o tempo foi passando, ele ganhou experiência. Entrou pra FIFA. Entrou pra FIFA, tava lá com o Brasil na FIFA apitando. E aí começou a apitar de um jeito mais diferente, assim, digamos que de um jeito mais... autoritário. É, não mal intencionado, mas de um jeito que a federação gosta, as instituições gostam que ele apita. E no jogo de ontem não foi diferente. Muitas faltas, muitos cartões, lances duvidosos, como aquele pênalti do Palmeiras. Para vocês, vocês acham que, especificamente no jogo de ontem, a arbitragem deixou a desejar? Com certeza. Então, acho que deixa a desejar em todos os jogos do Palmeiras. Não, Palmeiras não. Todos os jogos do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, sempre deixa a desejar. E ontem, como o Luciano falou, tinha mais de 50 faltas. Acho que é um absurdo para um jogo de futebol correr, não correr tanto, ficar com tanto tempo bola parada. Muitos erros, complicou também no uniforme, que confundiu, lembro que o jogo parou. Isso é outra coisa. O quarto árbitro tem que, nem o quarto árbitro, alguém da arbitragem tem que no vestiário ver o uniforme. Decidiram com 5 minutos, que é confuso. O próprio Voaden deveria ter feito isso, ou seja... Isso prova que ele estava confuso nessa arbitragem desde o começo do jogo. Desde um simples momento de olhar o uniforme e ver se está parecido ou não. A arbitragem começou a se prejudicar no jogo de ontem a partir desse momento. Ah, você viu o cartão depois do cartão amarelo que ele se enganou de jogador, né? O zagueiro, do Fluminense que entrou no braço. Isso com 2 minutos de jogo. 2 minutos de jogo e com 4, o Zé Roberto teve que pedir para parar porque estava confuso. O jogador que pediu o árbitro. Isso aí. Você não vai falar você não fala que o juiz é, o árbitro é ruim se ele der vários cartões. Se ele tiver critério, aí você pode estabelecer um parâmetro pro jogo dele. Mas ele deu um cartão ali que era um lance, que era uma falta, aí deu um lance parecido que ele não deu cartão. Aí quando não tem critério fica difícil a gente. O jogo fica até chato de assistir, né? Fica muito parado. Ontem aconteceu uma coisa bem diferente, assim, inusitada, porque, principalmente quem estava assistindo o jogo pela TV aberta, porque o jogo do São Paulo e Santos acabou a luz, e aí a TV vai mostrar o do Palmeiras e Fluminense, Fluminense e Palmeiras. E aí o jogo parou para eles trocarem o uniforme, ou seja, ficou 2 jogos simultâneos sem acontecer nada. Isso é uma coisa interessante que aconteceu, e o jogo do Palmeiras, quando mostrava, ficava o jogo sempre parado, com falta, com cartão, e aí fica difícil até para o público assistir, né? É, eu até tava brincando com o Giovanni, a gente tava assistindo os jogos, e eu falei, meu, olha o nível que tá o futebol brasileiro, né? Um jogo acaba a luz e o outro tem que trocar no meio do jogo o uniforme, meu, que sentido tem isso, né? Falta de organização total pela CBF. Ah, e outra coisa que aconteceu de engraçado no jogo pro Fluminense e Palmeiras foi os dois bandeirinhas marcarem algo ao mesmo tempo simultaneamente. Então foi o seguinte, a bola saiu na lateral esquerda, o bandeirinha levantou a bandeira, só que o árbitro não viu. Eles continuaram a jogada e foi impedimento do Fluminense. E o outro árbitro ficou no ataque, então ficou as duas bandeiras levantadas, o árbitro não sabia o que fazer. Olha que beleza, está a nossa arbitragem. E para vocês, ontem, o lance do pênalti do Zé Roberto, vamos fazer a opinião de cada um aqui. Para você, Vitor Schein, começando com ele, foi pênalti ou não foi pênalti? Eu acredito que foi pênalti por causa da carga que foi nas costas do Zé Roberto. É, já teve lances muito parecidos no Campeonato Brasileiro de cargas assim. E no regulamento da CBF, se vocês quiserem abrir aí, diz que carga excessiva nas costas do jogador é falta, cometida falta, como foi dentro da área. O Zé Roberto estava se deslocando, recebeu a carga nas costas e caiu por causa dessa carga, na minha opinião foi pênalti. E saiu na cara do gol. Olha, na minha opinião, foi pênalti também, mas um pouquinho diferente do que o Vitor falou. Teve um contato ali na perna também. O Zé Roberto acabou sendo um pouquinho travado na hora. foi um contato nas costas. Já teve lances muito parecidos, a gente pode citar até um contra o próprio Palmeiras, no Palmeiras Atlético Mineiro, lá no Mineirão, no Independência. O Lucas colocou uma carga, vamos dizer assim, duvidosa, excessiva carga em cima do zagueiro do Atlético Mineiro e foi marcado pênalti. Ou seja, o critério seria esse. Então, para mim, foi pênalti sim. Eu acho que foi um lance bem complicado, que na hora é muito rápido, né? A gente vê várias vezes pelo replay, pela TV, a gente pode afirmar que isso foi ou não. Mas eu acho que pelo momento do jogo, pela velocidade que foi, eu acho que o árbitro fez bem marcar o pênalti. Porque, como o Vitor falou, além da carga, acho que teve um toque pelo pé, né? Transforma o pé, né? Então, o José Roberto, como o Vitor falou, ia sair na cara do gol, né? Acho que você não pode deixar passar isso, ainda mais na semifinal da Copa do Brasil. Você, ovelha negra, que é bancada, discorda, eu acho que não foi pênalti. Até porque, se a gente for pensar, se houvesse um critério mesmo, a partir do momento que ele marca o pênalti, e pelo fato de ter sido um perigo iminente de gol, ele deveria dar cartão para o jogador. E ele não deu. Na minha opinião, eu acho que foi um contato super natural, até porque eles estavam correndo. Na minha opinião, não teve muita carga nas costas do Zé Roberto. Eu acho que não foi pênalti. E eu até acho também... O problema é que, assim, quando o jogador do zagueiro está parado e o Zé Roberto vai passar, o zagueiro do Fluminense, ele se vira e dá a carga ao Zé Roberto nas costas dele. E o Zé Roberto está em movimento. E esse movimento foi o suficiente para deslocar o jogador. Na minha opinião, isso é pênalti. E no caso de estar em direção não ao gol, o Zé Roberto ia na diagonal direita, então você imagina a linha do pênalti na diagonal direita, no passe do Lucas Barrios, e ele ia, não totalmente em direção ao gol, ele ia sair um pouco mais à direita, meio que entre, a direção dele era entre a bandeirinha e a meta. Então, acho que a carga, o amarelo foi suficiente, por ele não estar chutando o gol ou coisa parecida. Mas então, acontece que ele não deu o amarelo. Deu amarelo, sim. Não deu amarelo. É aí que está a questão. O juiz não teve critério. Se é uma falta dentro da área com perigo iminente de gol, tem que ter cartão. Sim, então, daí a gente percebe que o juiz ele foi muito confuso nessa decisão, né? Mais uma vez, né? Então, eu vou falar minha opinião também. Eu vou ser a segunda ovelha negra. Para mim, não foi pênalti. Eu acho que esse tipo de contato existe em jogo, porque várias outras faltas, assim, até fora da área. Não é marcado nada. Ontem, no jogo de São Paulo, teve uma parecida com o Gabriel. O Lucas Lima também e o Thiago Mendes, pro Thiago Mendes proteger a bola para sair pela linha de fundo. Não teve esse mesmo, quase o mesmo contato. O Lucas Lima até puxou a camisa do Thiago Mendes. O juiz não marcou nada. Eu acho que, se olhar assim pela câmera lenta, é lógico que vai haver contato. É normal, o futebol é assim. Mas eu acho que essa carga excessiva, assim, essa carga não foi suficiente para o Zé Roberto cair, e acho que o futebol é esporte de contato. Praticamente, ele encostou no Zé Roberto, mas eu acho que não foi forte o bastante para derrubar o jogador do Palmeiras. Mas na minha opinião, no critério do árbitro, no jogo, foi pênalti, porque, como bem disse o nosso amigo Luciano, foram 50 faltas nesse jogo comparado aos outros jogos, então o critério do jogo estava assim, parar qualquer contato. Ele parou o contato, não tem da área, foi pênalti. Já está errado em parar qualquer contato. Exatamente. Depois do como ele apitava e agora. Mas isso é uma discussão que cada um tem uma opinião diferente, por isso até estamos aqui para discuti-las e mostrar para o nosso ouvinte a opinião de cada um, para o ouvinte ficar mais claro aqui a opinião seguir ou para fortalecer o seu pensamento. Mas então já falamos do clássico Sansão, já falamos também do outro clássico brasileiro, né, Palmeiras e Fluminense. Vamos falar do último grande do estado de São Paulo, que é o Corinthians. Então, Flavião, só a altura do Corinthians. Salve o Corinthians! Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro, e hoje fomos surpreendidos com a convocação do Cássio para a Seleção Brasileira. O Cássio, primeira vez que é convocado. A gente vai falar de Seleção Brasileira já, depois do intervalo, não agora. Mas o Cássio foi convocado juntamente com Elias, Gil e Renato Augusto. E o Jadson, de novo, ficou de fora. Mas isso é opção do Dunga, não sei se já contou. Do Dunga, entre aspas. Do Dunga, entre aspas, né? A gente já... já falou isso aqui até semestre passado, né, daquela demonstração do Estadão. Mas enfim, voltando aqui, vai que o Dunga acha melhor não convocar muitos jogadores do Corinthians, né, vai que prejudica o time. E falando nisso, o Corinthians pediu ao CBF para adiar o jogo contra o Vasco, que vai acontecer um dia depois do jogo da seleção pelas eliminatórias, para não ter tanto jogador assim em falta, né, Fred? É do mesmo jeito que aconteceu da última vez, né? O Corinthians ia jogar também na quarta-feira, a seleção jogou na terça-feira contra a Venezuela e o jogo foi adiado para quinta. É estranho, né? Só o Corinthians ter esse adiamento, o Santos tem dois jogadores, mais o Gabriel que tinha ido para a seleção olímpica e não teve esse adiamento. E quando o Santos contava com o Neymar, não teve esse adiamento. Não é porque é o Corinthians, mas é porque a situação em si fica estranha. Eu acho que já é um problema do calendário, né? Não, exatamente isso que eu falo. Porque até quando teve os dois últimos jogos agora do Brasil nas eliminatórias, não teve Campeonato Brasileiro. Foi até triste pra gente, né? A gente ficou sem futebol, o fim de semana foi meio depressivo, mas foi bom pros times, porque não foram prejudicados, né? Agora o Santos e o Corinthians. Então, mas agora os times vão jogar e podem ser prejudicados porque os jogadores vão pela seleção brasileira e no dia seguinte já vai ter o jogo dos seus clubes e eles podem estar cansados para voltar, né? E tem toda aquela história. E para você, Fred, você quer falar alguma coisa? É, só uma coisa, já que o jogo do Corinthians é contra o Vasco também, né? Não vai fazer tanta diferença. Mas o Vasco pode complicar. O Vasco já tá querendo sair, tá complicando para alguns times, complicou agora pro São Paulo. Para vocês, o Vasco complica ou não? Eu acho que o Vasco não vai complicar o Corinthians, não tem como complicar o Corinthians. Mas esse negócio de adiar jogo, essas coisas, acho que é um pouco mais absurdo. Acho que o Grosso foi convocado pela seleção brasileira. Ele tem que cumprir a sua função, se ele não quiser, ele não vai. É a opinião dele. Como foi o Rafinha, né? Então, o Corinthians teve o Elias, teve o Gil, teve o Cássio, teve o Renato Augusto convocados. Provavelmente, acho que três ou dois deles não vão jogar e podem atuar pelo outro. Lembrando que o próximo jogo não é contra o Vasco, contra o Flamengo agora. Contra o Flamengo no Itaquerão. E tem aquela história do Guerreiro, né? Se a torcida vai ou não vai o Guerreiro, o Sheik já não vai jogar. Isso já também é um assunto que a gente vai discutir bastante amanhã. Mas vamos dar uma prévia aqui, só porque, também porque o Corinthians não está tendo tanto assunto para a gente comentar, esse é o nosso segredinho, né? Vocês acham que essa mentalidade da torcida, porque eles são divididos, a maioria quer vai ao Guerreiro, só que uma minoria não quer pelo que o Guerreiro representou. Vou perguntar para o Vitor Chaim, e depois amanhã a gente debate com mais força sobre esse assunto. Você acha que a torcida do Corinthians vai vaiar mais o Guerreiro do que aplaudir? Não aplaudir ou ficar quieto assim só quando surgiu o nome dele lá no telão? Acho que vai vaiar, mas não vaiaria se fosse o meu time de coração. Se tivesse um centroavante tivesse feito gol do Mundial para seu time e ele está jogando no outro time, dane-se. Acho que o passado é mais importante do que o presente. Será que tem a musiquinha para ele, né? Sim. Estilo Argentina, né? Acho que o título... A gente canta. Os títulos só conseguem no passado. Muitos jogadores já atuaram. Por exemplo, se você pegar o Palmeiras, o Edmundo atuou no Corinthians. Ele é um grande ídolo do Palmeiras, acho que um dos maiores da história. E só uma nota rápida do Corinthians também, o Renato Augusto, que foi convocado para a seleção, já tá, o Corinthians já está mexendo os pauzinhos ali para conseguir a renovação de contrato, para evitar perder grana. Exatamente, perder o jogador também, como aconteceu com o próprio Paulo Guerreiro. Amanhã a gente vai falar muito mais do Corinthians, porque hoje o foco foi mais a Copa do Brasil e não tem tanta notícia assim do Corinthians. O pré-jogo a gente faz amanhã, na sexta-feira. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo. Já falamos de São Paulo, Santos, Palmeiras, Corinthians, além do Fluminense, né, que também está na Copa do Brasil. Vamos fazer um rápido intervalo. Não saia daí, que tem muito mais. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. No Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. E aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie. tá nova, hein? Solta aí, Flavião. Brasil! Ó, vinheta nova no nosso programa. Não, a gente não copiou de nenhum lugar, tá, gente? É nossa mesmo, tá? Vocês, é a impressão de vocês aí que a gente copiou, tá? Então, falando da seleção brasileira, ela foi, o Dunga convocou o time do Brasil, né, para os próximos jogos contra Argentina e Peru, contra a Argentina em Buenos Aires, no dia 12 de novembro, e contra o Peru em Salvador, dia 17 de novembro também. Então, eu vou falar a lista aqui do Dunga rapidinho, e aí a gente já comenta, dar os palpites, os pitacos, as críticas. Vamos lá. Os goleiros, todos jogam no Brasil, hein? Os goleiros, o Alisson do Internacional, o Jefferson do Botafogo e o Cássio, que foi a surpresa, goleiro do Corinthians. Os zagueiros, Miranda, Davi Luiz, Marquinhos e Gil. Os laterais, Danilo, Daniel Alves, Felipe Luiz e Marcelo. Os volantes, né? Luiz Gustavo, Fernandinho e Elias. Meio campo, Kaká, William, Renato Augusto, Lucas Lima e Oscar. E os atacantes, Douglas Costa, Hulk, Ricardo Oliveira e o Neymar, que volta na seleção brasileira. Victor, para você, uma boa convocação? É, pelo que a gente tem no futebol brasileiro hoje, assim, de alto nível, acho que tá bom. Eu não colocaria o Oscar, por exemplo. Ou talvez, acho que o Firmino, acho que ele tá machucado, o Firmino, não tá? Tá. O Firmino sim, mas o Coutinho não. É, acho que também o Felipe Coutinho, acho que ele seria uma boa opção no lugar do Oscar. Mas, acho que dentro do parâmetro do futebol brasileiro tá ótimo, destacando também a presença de vários jogadores que atuam no futebol brasileiro, assim, a gente vai comentar bastante isso, sobre isso. Acho que foi interessante a colocação do Cássio, por exemplo, mas não vai jogar, acho. É, pra mim, a convocação tá perfeita, só podia ter algumas mudanças ou outras. Tá, não, está perfeito. Não 100%, não 100%, tá, mas... Desculpa. 95 tá... 95 é o Neymar e 5 é o resto. Mas... eu acho que essa seleção poderia ter a saída do Oscar, a entrada do Lucas, de repente, ou do Felipe Coutinho. Eu não acho que o Cássio, apesar de passar um bom momento, ser provavelmente o segundo melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, porque para mim o primeiro é o Alisson. Mas eu não levaria o Cássio, ainda assim, eu levaria ou o Neto da Fiorentina, ou o Diego Alves do Valência, eu levaria algum de fora. Victor. Ou até mesmo o Marcelo Groen, né? O Victor do Atlético, eu não acho uma boa opção para essa seleção, mas a minha mudança seria essa, tirar o Oscar e tirar o Cássio. É, uma do que falou o Dunga foi que o Marcelo Groen estava vivendo um bom momento, ele resolveu colocar o Cássio, que está a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, né? E eu acho que eu quero ver o comportamento do Willian agora nesses próximos jogos, que ele jogou muito bem contra o Equador. Não, contra a Venezuela. Jogou muito bem contra a Venezuela e agora com o Neymar vamos ver o que ele tem para oferecer. É, o que a gente também não pode esquecer que, por exemplo, o Oscar, ele tem tido atuações irrisórias na seleção brasileira. E no Chelsea. É, e no Chelsea. Nossa, também. O Oscar tá mal junto com o Chelsea. É, exatamente. O William, ele jogou bem contra a Venezuela, mas é o que a gente falou no outro programa, né? A Venezuela não é parâmetro para nada. Agora a gente vai pegar a Argentina, que é outro jogo clássico, é clássico, já é o famoso bordão. Eu acho que, por exemplo, o Hulk, a gente poderia repensar também se ele é um jogador ideal para a seleção brasileira. Felipe Coutinho é um jogador que eu acho que deveria ter mais espaço na seleção. Firmino, de jeito nenhum, eu acho, não gosto do futebol dele particularmente. E... É isso. O Coutinho, pelo que soltaram aí na coletiva do Dunga, foi que houve um problema de comunicação, né? Que o Liverpool... É que hoje em dia não tem nada de comunicação, né? É difícil, né? Tem contato aí. Que o Liverpool não deu seu parecer sobre a recuperação do Coutinho, aí o Dunga preferiu manter ele fora dessa convocação. É estranho, né? Deve ter alguma coisa cheirando, né? Deve ter alguma coisa atrás. E é, pra mim, eu acho que o Kaká não deveria estar nessa lista. É um jogador bom, mas pra seleção, acho que já deu o jogo, já que dá e joga nos Estados Unidos, que não é muito competitivo assim. Ah, mas tem outros jogadores com experiência. É, então. Outros jogadores com experiência também. E o Oscar, como vocês falaram, não vive um bom momento no Chelsea, para mim, a seleção é momento. Então, tem que ter um jogador que está melhor no momento e não é o Oscar, né? É, até porque, se a gente for parar para pensar, esse time atual não vai ser o time da Copa de 2018, né? O Kaká não vai, o Ricardo Oliveira não vai. Apesar se você olhar os zagueiros, por exemplo, o Miranda tem 31 anos. Sim. Então, fica meio difícil. É, foi que o Tapperini falou, a seleção é o momento, tem que aproveitar. Ricardo Oliveira, para mim, é um jogador que tem que ser titular na seleção. É só pegando um pouco o que você tinha falado antes, seleção é momento, e você falou do Hulk. O Hulk é artilheiro da UEFA Champions League pelo Zenit, é um dos melhores jogadores da Europa hoje, provavelmente. Eu acho que foi 3x1 no Valência, não foi? É, 3x1 no Lyon, no Valência também, se eu não me engano. Mas é que eu acho que o Hulk tem outra função no Zenit, se ele jogasse, então, ele joga. Exatamente. É porque o Dunga coloca ele de centroavante, né? Ele é bom. Não dá. Mesmo que ele faça um falso 9 ali, faça um falso 9. É, faz isso aí, sim. Mesmo que ele faça. Enfim, mas mesmo que ele faça essa função de falso 9, eu acho que não é o ideal pra ele. Porque é outra coisa, não sei nem se ele joga de ponta, arrisca de fora da área e no Brasil ele tem que fazer aquele. O problema na seleção pra ele é que ele tem a concorrência do Neymar, né? Também. Na mesma posição que ele. Isso dificulta muito. E o Douglas Costa agora. O Neymar vai ser titular eterno. Ah, por favor, né? E com essa volta do Neymar para vocês, o Brasil vai ter aquela Neymar dependência de novo para você, Vitor Schein? Eu espero que não, mas tudo encaminha para que tenha, como na Copa do Mundo, por exemplo. Eu acho que fugir do Neymar, a atuação dele no Barcelona está excelente. Se você ver os últimos jogos dele, ele está levando o Barcelona junto com o Suárez e com o Rakitic. E na seleção brasileira, ele não tem ninguém ao seu nível, não tem ninguém que consiga trabalhar a bola com ele num alto nível, né? Talvez o Douglas Costa consiga. Acho que o Douglas Costa. O Douglas Costa, na minha opinião, acho que tem o futebol. Está tendo um bom futebol no Bayern e consiga acompanhar o Neymar e o William. Mas acho que essa dependência vai ser bem grande. Eu acho que o Neymar, de um modo ou de outro, ele vai ser acionado a maior parte do tempo. Eu acho que a seleção poderia explorar mais o William, poderia explorar mais o Douglas Costa. Mas é óbvio que o Neymar é o principal jogador. Eu acho o Neymar imprescindível na seleção também. E gostaria de ver o time muito, muito pra frente, né? Utilizando o William, o Douglas Costa, o Elias, né? Ele é volante, mas tem que ir pra frente, né? É, eu queria que o Douglas me surpreendesse, né? Nesses próximos dois jogos. Douglas, você que tá escutando aí, surpreende o Giovanni. Aqui no estúdio tem uns três caras aqui olhando a gente fazer, né? Tem nosso técnico aqui, acho que todo mundo deu uma risadinha assim, garota, né? E eu vou perguntar pra você, Luciano, a Argentina vai pra esse jogo sem o Messi e sem o Agüero. Pra você, o Brasil se torna favorito mesmo jogando em Buenos Aires? Assim, eu acho que falar de Brasil e Argentina é a mesma coisa de falar de Palmeiras e Corinthians, né? Difícil falar que tem um favorito, né? A Argentina é um time que também, se a gente for parar a pensar, tem uma certa dependência do Messi, né? E agora com a volta do Neymar, assim, a gente leva um ligeiro favoritismo, mas o fato de ser na Argentina também já conta muito, vai ser no Monumental de Núñez, né? Sim. Assim, eu acho que é um jogo que tá aberto para os lados, até porque a Argentina perdeu todos os jogos. Empatou um e perdeu o outro, né? E perdeu em casa, o time acho que foi o Equador. Então, a Argentina vai pressionada, né? Bom, falamos aqui de seleção brasileira, tem muito mais programas para a gente discutir sobre isso, até porque é em novembro os jogos do Brasil contra a Argentina e Peru. E já que o Luciano falou de Monumental de Núñez, eu aproveito e pego esse gancho, porque ontem teve um jogo no Monumental de Núñez, estádio do River Plate, pela Sul-Americana River Plate e quem? Chapecoense, a nossa querida Chapé. Infelizmente ela perdeu de 3x1, mas continua aqui as nossas preces, nossas forças para que Chapecoense passe dessa fase da Sul-Americana e seja campeã, né? Pô, Chapecoense, o nosso querido time da Série A. Para você, Frederico, você acha que a Chapecoense passa? Para você, como foi esse jogo? Olha, um jogo muito disputado, apesar do resultado. O Chapecoense conseguiu impor uma certa dificuldade ao River Plate, atual campeão da América. Infelizmente, não pudemos contar com a sorte do Apodi nesse jogo, mas foi um jogo muito equilibrado, mas dificilmente a Chapecoense tem chance aqui. Lembrando que se a Chapecoense for campeã da Sul-Americana, diminui uma vaga para a Libertadores. Então, algumas pessoas aqui da bancada já não torcem mais para a Chapecoense, né? Eu não vou revelar quem. Eu acho que é bonito ver um time que estava na Série C, subiu para a Série B, chegou à Série A e chegou às quartas de finais da Copa Sul-Americana, desculpa. E tem chances ainda de conseguir alguma coisa. Meio difícil contra o River Plate, atual campeão da Libertadores da América. Vai ser bem complicado para ela conseguir reverter esse placar de 3-1. Mas eu acho que é bonito ver o torcedor, por exemplo, ver o time que veio lá de baixo, tá conseguindo alguma coisa, já conseguiu mais coisa que muito time que tá na Série há muito tempo, como, por exemplo, Ponte Preta. Então, acho que é legal. Chapecoense é aquela campanha de braçute quando você não tem registro. Começa na quarta divisão, vai subindo todas, chega na Sul-Americana e tenta surpreender. E pra vocês, você acha que a Chapecoense deve priorizar qual campeonato, brasileiro ou sul-americano? Essa pergunta. Agora que está estabilizado no brasileiro, acho que eles têm contudo para ser estabilizado mais ou menos, né? Ainda tem uma chance, mas é difícil. Chapecoense ainda é um time que está lutando para não ser rebaixado, embora tenha ganhado esses dois últimos jogos, né? Ganhado bem, inclusive. E assim, eu acho que, por exemplo, para o torcedor da Chapecoense, é melhor você focar numa Sul-Americana. Imagina a Chapecoense chegar numa final Sul-Americana. Imagina já o torcedor. Já é um título. Agora, no jogo de volta, eles vão jogar contra o River Plate na Arena Condá. Na Arena Condá, cara. Deve ser feriado lá. Vai ser feriado lá de Chapecoense. Certeza. Mas se o time ganhar. Além da Chapecoense, o time que tem mais chance brasileiro de passar de fase é o Atlético Paranaense, né, que ganhou de 1-0. É verdade. Ontem o Atlético Paranaense jogou na Arena da Baixada. Foi muito rápido. Não vou repetir. O Atlético Paranaense jogou ontem na Arena da Baixada contra o Sportivo Luqueño do Paraguai. Ganhou de 1-0, gol do Marcos Guilherme. Esse time, o Atlético Paranaense, eu já acho, eu pelo menos, mais cabível acreditar no Sul-Americano. Acho que depois o time que tá em confronto. Sim, e também porque é mais fácil ir para a Libertadores, no caso do Atlético, pelo Sul-Americano do que pelo Campeonato Brasileiro, né? O que vocês acham? O Atlético praticamente já não tem mais chances, né, pelo Campeonato Brasileiro. A gente já comentou isso, se não me engano, semana passada ou no começo da semana. Mais concorrido, né? É que a briga estava ali terminando na Ponte Preta, né? Ali, o Sport Ponte Preta. E o Atlético é um time que, querendo ou não, tem a sua grandeza no Brasil. Então, pode mostrar essa força, mostrar que ainda tem uma chance de levar esse título para casa. E foi a primeira vitória do Cristiano Robotes no comando do Atlético Paranaense. É bacana. Tô fazendo uma galera agora. Eu tinha um dado aqui, eu não quis deixar passar. Mas beleza. Eu também ia falar uma coisa, um outro dado que a gente levantou, o próprio nosso técnico Fábio já levantou, que houve uma mão na bola no jogo da Chapecoense contra o River Plate lá no Monumental em Nunes, lá na área do Chapecoense, e foi pedido pênalti, né? Os jogadores pediram pênalti como se fosse no Campeonato Brasileiro. Mostrando que como a nossa arbitragem está... Nossos critérios de arbitragem estão defasados, né? Por exemplo, essa reclamação brasileira... Já não tem muito cabimento, porque é uma competição internacional. E aí eles fazem essa coisa de marcar mão na área toda hora, a bola batendo a mão, a pênalti. Aí o time vai jogar um campeonato internacional e a chance que ia ficar... Ficou um chororô ali na área do River Plate para marcar o pênalti, mas não foi. Por isso que a gente fala que, né, não é muito certo a CBF fazer essa recomendação dos árbitros marcarem pênalti em todas as oportunidades que a bola bate na mão dentro da área. Lembrando que ainda tem jogo de volta, a Chapecoense pega o River Plate na semana que vem, na Arena Condá, e o Atlético Paranaense vai ao Paraguai enfrentar o Sportivo Luqueño com essa vantagem de 1-0. E o Chapecoense tem que fazer 2 gols de diferença, mas pelo menos já marcou um gol fora de casa e conta bastante. Bom, vamos agora dar aquela viagem, pegar o avião, ir para a Europa. Flavião, solta aquele hino pra gente, por favor. Champions. Não, Champions League. Vamos falar aqui e a gente vai comentar os principais. Uma surpresa que já de cara, o Malmo, grande Malmo, está no grupo do PSG e do Real Madrid, ganhou do Shakhtar. 1-0 Shakhtar, um time cheio de brasileiros, cheio de jogadores que se deram bem aqui no Brasil, perdeu para o Malmo fora de casa. É surpreendente o Shakhtar, né? E triste para o futebol brasileiro, está representando ali o time, nossos melhores jogadores que vão lá para o Shakhtar, né? O Shakhtar. E o Shakhtar que não venceu nenhum jogo ainda, né? Pois é, é o lanterna do grupo, a gente já vai falar disso também. E aquele jogo que a gente esperou a semana inteira, falando, nossa, vamos ver esse jogo, jogão, né? Esse clássico cheio de estrelas, PSG Real Madrid, e aí o jogo, quanto que é? Quanto que é? Não, bacana. 0-0, 0-0 o jogo, PSG Real Madrid. Alguém quer falar alguma coisa dessa tragédia para nós, amantes do futebol? Então tá, muito obrigado pelo nosso comentário desse grande jogo. Pô, eu esperava mais, né? Não, essas coisas estão apagadas. Seis jogadores do Real e do PSG que estão escutando a gente, por favor, no jogo de volta, façam um jogo melhor, porque ontem foi difícil. Foi sofrível o jogo. Foi bem difícil. É, a posse de bola foi mais do PSG, mas o Real na casa, né? Jogando em casa, mas foi o Real Madrid que finalizou mais. Se não me engano, foram 11 finalizações contra 6 no gol do PSG. É, a bola não quis entrar, né? Obrigado por isso. Foi 0-0. Mas realmente é um pecado, né? Um jogo dessa magnitude ser 0-0. Vamos ver no Santiago Bernabéu agora. Vamos ver. E uma coisa, agora que a gente tá falando de Real Madrid, provavelmente o Hazard do Chelsea vai pro Real Madrid. Ele já não joga mais pelo Chelsea, já tem uma confusão ali. E é um jogador que pode ir pro Real Madrid. Imagina esse ataque. Cristiano Ronaldo, Hazard e Benzema. Provavelmente o Bale pode sair do Real também. É, então eu ia falar uma coisa sobre isso, né? Tipo, o Hazard é um ponta, ele joga na ponta esquerda no Chelsea, na maioria dos jogos. Às vezes dá pro meio, vai pra ponta direita, naturalmente. E é a posição do Cristiano Ronaldo. Então você teria que adaptar ele. Oi, substituto de Cristiano Ronaldo. Uma dor de cabeça para nós fazer isso, não. Eu acho que essa é muito boa. Imagina a velocidade desse cara. A saída do Bale é quase iminente. Para o Manchester United. Ou gastar milhões de euros ou bilhões de reais nesse jogador e ele vai ficar no banco, como muitos no Real Madrid. E ele voltando de lesão agora também não está mais aquele Bale que foi campeão pelo Real. Fala, Fred. Outro jogador que já não é o mesmo que chegou no Real Madrid brilhando foi o Modric, né? Já tá no banco de reserva, já não é muito utilizado. O Toni Kroos é titular absoluto ali, até o Casemiro tá substituindo ele. Bom, o Casemiro tá jogando muito. Bom, o grupo A, do Real Madrid, tem o Real em primeiro, em sétimo, mas o PSG em segundo com o mesmo número de pontos. Eles empataram. Legal, ficou a mesma coisa. E o Malmo com 3 pontos e o Shakhtar ficou em último com 4. No grupo B, jogaram CSKA e Manchester United, 1-1 o jogo. Alguém quer falar alguma coisa do Manchester? Sempre. É a decepção anual do Manchester United. Né? Jogou fora de casa, mas pelo time que tem. Essa beleza. Buscou um empate, estava perdendo de 1-0. Sim. E o Wolfsburg ganhou em casa por 2-0 do PSV da Holanda. Acho que o Wolfsburg é um dos maiores times assim, da Alemanha atualmente. Ele foi campeão da Copa Alemã ano passado. Perdeu o De Bruyne para o Manchester City, que a gente vai falar daqui a pouco. E isso foi um grande baque para o time. E é legal ver o time do Wolfsburg conseguir umas vitórias na Champions League e possivelmente se classificando. Né? Acho que é um time grande alemão que pode tirar um pouco dessa hegemonia do Bayern de Munique. O Wolfsburg vem fazendo o trabalho que o Borussia fez há alguns anos, né? Vem tomando esse segundo lugar na posição do campeonato alemão. Na grandeza, do momento, acho que ele está tomando essa posição do Borussia Dortmund. O Wolfsburg está em primeiro no grupo B, com 6 pontos, seguido pelo Manchester United com 4, CSKA em terceiro também com 4 e o PSV na lanterna com 3. No grupo C, tivemos Atlético de Madrid 4-0 em cima do Astana. Isso é normal. 4 gols, né? 4 gols e o Real não fez nenhum. E o Galatasaray ganhou em casa do Benfica por 2-1. Galatasaray que também sempre quando começa uma temporada, contrata alguns jogadores de nome, só que nunca consegue ter grande expressão na Liga dos Campeões, né? Está em terceiro no grupo. Esse grupo tem Benfica em primeiro e o Atlético de Madrid em segundo, os dois com 6 pontos. Depois vem Galatasaray e o Astana em último com 1 ponto. Para vocês, Benfica e Atlético de Madrid são os favoritos? Acho que sim. É, pelo resultado agora, é difícil falar, né? Mas Atlético de Madrid para mim é o favorito. E o Benfica deve ir na mesma linha. É esperado, pelo menos. Eu vou seguir um caminho diferente. Eu acho que o Benfica fica com esse primeiro lugar. Benfica fica. Eu também acho. Benfica está surpreendendo, né? O Benfica está surpreendendo nessa Champions League. Júlio César, goleiro. É. Vamos esquecer, hein? E tem o Casillas, né? Não, o Casillas é bom. Não, o Casillas não pode. É verdade, não. Não sabe. Imagina, banco. Casillas no banco, Júlio César, goleiro. A gente já está querendo demais, né? E os últimos dois jogos pelo grupo D de ontem foram Juventus e Borussia Mönchengladbach. Foi 0-0. Alguém quer falar sobre esse jogo? Fala, seu. É, a Juventus, né, que vem por uma reformulação total do elenco, né? A gente pega no passado aquele meio campo do Vidal, Pirlo, Marquinhos e Pogba. Pogba já é certeza que ano que vem sai. Vidal saiu também pro Bayern. Vidal saiu, o Pirlo tá nos Estados Unidos. Estão falando que ele vai vir pro Palmeiras. Mas assim, esse ano é um ano de reformulação para a Juventus. A Juventus não pensa. Eu tava lendo algumas notícias da Gazzetta dello Sport e eles falam que. Gazzetta dello Sport. Isso. E o presidente da Juve fala que eles. Esse ano não é um ano de pensar em título da Champions League, nada. E, obrigado pelo nada, seu comentário foi muito bom. E o último jogo foi Manchester City 2-1 em cima do Sevilla na Inglaterra. Foi um clássico, né? Esse jogo pra mim foi bem legal pela participação do De Bruyne, se mostrando muito importante no time do Manchester City, né? E isso eu acho que é interessante de ver, porque é difícil quando você sai de um futebol alemão, por exemplo, e cai no futebol inglês, que é totalmente diferente, é como se fosse, sei lá, um jogador brasileiro jogar na África, um jeito de jogar totalmente diferente. E o De Bruyne tá dando certo, o De Bruyne tá fazendo jogada de assistência, de gol, e fez um golaço bem legal ontem. E a Juventus está liderando esse grupo com 7 pontos, seguido do Manchester com 6, Sevilla em terceiro com 3 e o Borussia em último com 1 ponto. Bom, já falamos de Liga dos Campeões, lembrando que os próximos jogos são na terça, dia 3 de novembro, e na quarta, dia 4. E é isso aí, agora, infelizmente, o nosso tempo já acabou. Que pena, né? Mas nós voltamos amanhã, 8h30, sempre de segunda a sexta, 8h30, direto da Rádio Mackenzie. Vitor Chaim, muito obrigado. Obrigado, Tampelini. Obrigado, ouvinte. Boa noite, né? Vamos que vamos, né? E boa noite, é suficiente. Fred, muito boa noite para você. Muito obrigado. Obrigado, Tampelini. Muito boa noite. Obrigado, ouvinte, também. Esperamos voltar mais vezes. Giovanni, obrigado por estar aqui hoje. Boa noite para você. Muito obrigado, Tampelini. Muito obrigado, ouvinte. Quero agradecer a presença de todos aqui nos bastidores aqui no Canal Mar. Temos uma plateia grande aqui hoje. E para o Luciano, do Gazeta dello Sport. Boa noite, Luciano. Até mais. Obrigado, Tampelini. Boa noite, ouvinte. Mandar um abraço especial para o japonês mais carismático aqui no Mackenzie. Está precisando de uma namorada, inclusive. Gustavo e Adomar, procurando o Face aí. Ó, o cara já achando que a rádio é bagunça já. E sempre agradecendo também a nossa produção técnica do Flávio Rangel. Então, não esqueçam, hein? 8h30 de segunda a sexta. Boa noite a todos. Até amanhã e a gente se ouve.